Todos dicen que mentira que eu te quero, porque nunca alguém me viu apaixonado. Eu te juro que eu mesmo não compreendo porque que me fascina tua olhada. Quando estou perto de ti estás contente. Não queria que você pensasse em nada. Tenho ciúmes até do pensamento que possa recordar-te outra pessoa amada. Jura-me, mesmo com o passar do tempo, não te esqueças do momento em que eu te conheci. Olha-me, pois não há nada mais profundo nem maior em todo mundo que o carinho que há em mim. Beija-me um beijo apaixonado como nunca fui beijado desde o dia em que nasci. Queira-me, queira-me até a loucura, e assim verás a amargura que estou sofrendo por ti. Todos dizem que mentira que eu te quero. Não queria que você pensasse em nada. Tenho ciúmes até do pensamento que possa recordar a ti outra pessoa amada. Jura-me, mesmo com o passar do tempo, não te esqueças do momento em que eu te conheci. Olha-me, pois não há nada mais profundo nem maior em todo o mundo que o carinho que há em mim. Beija-me, um beijo apaixonado como nunca fui beijado desde o dia em que nasci. Queira-me, queira-me até a loucura, e assim verás a amargura que estou sofrendo por ti.